Que tá aí ligado comigo e tem também uma charada bacana, bem difícil, pode mandar, se você mandar uma charada bem bacana pra gente, ninguém acertar a sua charada, você que leva o prêmio, tá? E se outras pessoas acertarem, a gente faz o sorteio pra ver quem é que vai levar o prêmio do dia, beleza? Então caprichem, já vai pensando aí na charadinha de hoje, fiquem atentos porque tá valendo prêmios pra vocês hoje, a parceria lá do Sono Bom Lençóis, Sono Bom, a marca de um bom lençol, fica lá na rua 53, quadra 37, lote 5, no Colina Parque Residencial. Eita, um beijo pra vocês aí no Sono Bom, Lençóis Sono Bom, ligados na nossa programação. Simbora! Quem ouve gosta, São Carlos FM. Boletim da Hora. Você bem informado. O que acontece agora no Brasil e no mundo? Boletim da Hora. Oferecimento Autoelétrica Goiás, Cidinho Motopeças e Ferragista Goiás. A mulher de 31 anos presa com quase US$800 mil na BR-163, perto de Nova Alvorada do Sul, a 114 quilômetros de Campo Grande, prestou depoimento e negou saber que tinha mais de US$799 mil na mala dela. A assessoria de imprensa da Polícia Federal disse que a boliviana dormiu em uma cela da superintendência e deve passar por audiência de custódia. A suspeita vai responder pelos crimes de tentativa de evasão de divisas e operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas. A Polícia Rodoviária Federal prendeu a mulher em um ônibus com quase US$800 mil. O flagrante ocorreu no momento em que o ônibus saiu de São Paulo com destino à capital sul-mato-grossense. Termina agora mais uma edição do Boletim da Hora. De volta a qualquer momento na melhor programação. Você ouviu na melhor programação, Boletim da Hora. Fique sempre bem informado, direto da redação da sua. Sintonize. 103,9 FM, a sintonia da cidade. Oferecimento Autoelétrica Goiás. Problema na parte elétrica do veículo, ligue 3353-5306, Avenida Goiás, 1662, São Cristóvão. Cidinho Motopeças. Furou o pneu? Ligue 3353-2567. Buscando em toda a cidade e dispondo de maquininha de cartão móvel. Rua 40, entre a Avenida Goiás e Rua 29, São Cristóvão. Ferragista Goiás, a campeã na preferência de todos. Avenida Goiás, 176, São Cristóvão, 3353-6476. Beleza, 3 e 3, na 103,9 FM, aquele giro que a gente gosta muito pra falar com o Evandro Emílio. Oi, Evandro, mais uma vez, boa tarde. Oi, Kenia Miller, o The Flash tá por aqui já. Olha só, vamos direto pra rede de supermercados Brasil, né? Viemos aqui direto para a rede para levar boas notícias para você. Aqui na rede você compra, economiza e ainda se diverte com a promoção Compra Premiada.